35, frequência de 1.26935, alterna 1.26938. Tá, 3378, no solo 22, e direção solo 19. Controle Salvador Azul 4463, 2000 pés, Coral 1 Bravo. Azul 4463, contato radar, Azul saiu do Coral no Bravo, 180. 180, pode voar Coral da presente? Direto Coral. Direto Coral, suína 180, 4463, obrigado. Thank you. Salvador, 28, chame controle em 1208, bom dia. 1208, direto, bom começo de semana, 28. Isuda ou Bloch? Bloch, por exemplo. Obrigado. Controle, Salvador, bom dia, 1208, da Volca, Fuca. Bloch, 250, contato radar na Tecolage, bom dia. Saída Fuca, Rio 350. Yes, Fuca 3, certo, boa noite, Fuca. 2128. Decimal 45, alterna 126, decimal 8. Boa, Bomed, 37, chegada Bomed 1, repassando o ponto de destino. Chamar o controle 1208, bom dia. Chamar o controle 208, obrigado, só tem uma de trabalho. Totalmente. Controle Salvador, com 593, decolado, está passando 1.800 pés agora. Para o 360, na Savona. Para o 360, na Prodileira, Gol 593. Para 2010, a gente tem o quilômetro 0 no 0. Bravo, sim. Eu sou o Romeu Bravo, com terra aqui do voo visual, a gente já começou no 0-0-5-10, direção 27 ali, motorizado por diamante e frio na Simbra, a porta do Jocão faz posto. Sou o Romeu Bravo, com 28 metros. Toda 593, mantenha a meda, aguarde.